Minha filha, Deus te guie, te guarde e te proteja, te livre de todo mal. Que Deus te proteja, viu? Que aconteça tudo conforme a vontade de Deus, viu? E que você faça um show maravilhoso, lindo e que Deus está te protegendo. E sua mãe está aqui orando por você. Uma bênção da sua mãe. Te amo.